Teu amor em minha vida mudou o meu viver, sarou minhas feridas e todo o meu ser. Eu jamais em minha vida quero te esquecer. Meu amor, você é a minha razão de viver. Quanto tempo andei perdido procurando por alguém, agora te encontrei, não quero mais ninguém. Eu te amo e te louvo de todo o coração. Você em minha vida foi a solução. Com você Jesus, a vida é bem melhor. A vida é bem melhor. Com você Jesus, viver é bem melhor. Viver é bem melhor. Com você Jesus, a vida é bem. A vida é bem melhor. Com você Jesus, viver é bem melhor. Maravilhoso conselheiro, Santo Deus, Cordeiro de Deus, Autor da vida. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Leão da tribo de Judá. Raiz de Davi, Verbo da vida, Autor e Consumador da fé. Advogado no caminho, Sol nascente, Senhor de todos. Eu sou Filho de Deus. Com você Jesus, a vida é bem melhor. A vida é bem melhor. Com você Jesus, viver é bem melhor. Viver é bem melhor. Com você Jesus, a vida. A vida é bem melhor. Com você, Jesus. Com você, Jesus.